ser tenebroso lá em Paranavaí. Por status, fama, conserto nas quebradas, mulheres sobre a cama, dinheiro, droga e arma. O que o crime tio me ofereceu, eu abracei no ato, sem pensar nas consequências, achando que ia ser fácil, suave, mamão, sem fazer nenhum esforço. Quando eu vi já tava lá, envolvidão até o pescoço, parado nas esquinas, vendendo umas paradas, estralado na farinha, no corói, no baseado. Quem me via, parava e se perguntava de onde vinha, as correntes, as mulher, os parceiros, as bebida. Curioso era mato, pra trás já tinha vários Zé Povinho, salafrários, arrombados, fardados. Não é pagando de bandido, mas muitos queria ser igual eu, respeitado, nos peão, nos rolê. Fazer o que ladrão, se na caminhada eu conquistei o meu espaço na quebrada, protegido por Deus. Se esquivando dos traíra, dos pilantra, dos cagota, passando por cima da rotina fria e macabra 66. É muita treta no pé da letra, do começo ao fim, ninguém batia de frente com o meu instinto ruim. Não é areia, chaveco, nem converseiro, brá, brá, brá, brá. Os moleque que somava comigo gostava de matar, e quem desacreditou foi parar no IML, estrangulado, baleado, porque media a febre. É só 1533, 157, 121. É só os gladiador versus oitão e difunto. É só 1533, 157, 121. É só a lei do inquérito versus tristeza e luto. Obedecendo a 20 na banguela, na quebra, barca branca, faixa cinza e amarela, já era. Desce os branquela na rua, passei titando o pescoço e os olhos, lombra no filmando. Mano, bebê da bandeira, São Jorge, vida louca, vila operária no solê. E peço a tenebroso, desconto pro fumé e a litera faz a roda. Perfume é de ladrão e o cheiro é de marofa. Foi de lulis pro gaiado, os policinha pera nos latrões, estacionado nas lojinhas de esquina. Só tem gladiadores no meio dessa guerra, sobreviventes do campo, chamado de selva. Só monstro apetitoso, os meninos da favela faz o chicote estralar e a independência ser periférica. Que Deus abençoe, expandido 4-4 original. Processo é criminal, nosso drama é real. Muitos no crime, nas biqueiras, nas drogas, nos assaltos. Mundo do crime, a necessidade de forma sustentável. Sobrevivendo com uma novel, descansando em seu luto, na pedra ou no cachimbo, o preso atrás do muro. O inimigo não morre, tá quebrado, e sim aquele que nos leva preso, com flagrante ou sem flagrante, que nos prende como suspeito. Por apologia ao crime, contra os 15 da favela, ou pelas caras de mal, pode legal que nós carrega. Só que eles não entenderam que o verso é sangrento, não é apologia, acusão, cotidiano é violento. É só 1533, 157, 121. É só os gladiador versus oitão e difunto. É só 1533, 157, 121. É só a lei do inquérito versus tristeza e luto. É só 1533, 157, 121. É só os gladiador versus oitão e difunto. É só 1533, 157, 121. É só a lei do inquérito versus tristeza.